chance tanta emboscada por você. Fui figurante do que despertou você em mim. Eu quero um instante de ver você sentir tudo em mim. Sua ligação.